verdadeiro que se pode dar na vida é criar no coração amor que dure toda a vida. Eu vou no passo do compasso dessa vida. A hora que se passa nunca mais é revivida. O passo verdadeiro que se pode dar na vida é criar no coração amor que dure toda a vida. Você sintoniza CYX 837, Canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, Fronteiras e Regiões ligados nas principais notícias do Brasil e do mundo. Está no ar, pela Fronteiras FM, o jornal Fronteiras em Notícia. Informação com precisão e credibilidade. No ar, a partir de agora, Fronteiras em Notícia. Você sintoniza CYX 837, Canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Boa tarde, Fronteiras. Boa tarde, Brasil. Eu sou Tony Oliveira. Hoje, segunda-feira, 2 de 2 de março do ano de 2026. Muito boa tarde para você que acompanha Fronteiras e Notícia. A partir de agora, através do tradicional Raidinho, como também através do Radiosnet. Boa tarde. Começa agora mais uma edição do jornal Fronteiras em Notícia. O apoio cultural de Prefeitura Municipal de Fronteiras. Administração Construindo Novo Tempo, prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Do vice-prefeito Dr. Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, do provedor Giganet Telecom, o melhor para você. Zen Imóveis, obrigado pelo carinho. Começa Fronteiras em Notícia. O tempo agora em nossa cidade, temperatura 27 graus, faz 27 graus agora, a umidade relativa do ar, o que é essencial para a nossa saúde, 60%, está 70%, elevou um pouco a probabilidade de chuva de 23% e o vento 5 km por hora. Praticamente parado o vento em nossa cidade. Vamos conferindo aqui algumas das manchetes em destaque hoje, Fronteiras em Notícia. Wellington Dias e Rafael admitem divergência sobre chapa, mas descartam rompimento. Tio é preso após invadir casa para tentar matar sobrinho. Corpo de jovem, 19 anos, encontrado após afogamento. Após as chuvas, estradas passam por reparos emergenciais no Piauí. BR-222 segue interditada após caminhão ficar preso em ponte. Homem é preso após ameaçar filho com faca e agredir policial. Com o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Fronteiras, a administração Construindo o Novo Tempo, prefeito Eudes Agripino Ribeiro, Zen Imóveis, provedor Giganet Telecom, também do vice-prefeito, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, secretário de Cultura e Turismo do município, Dr. Norberto, começa agora Fronteiras em Notícia. Boa tarde. Boa tarde. Wellington Dias e Rafael Fonteles admitem divergências, mas descartam rompimento. O governador Rafael Fonteles, do PT, e o ministro Wellington Dias, também do PT, admitiram divergências, mas descartam rompimento político nas eleições deste ano. Nesta segunda-feira, os dois estiveram juntos na entrega de 30 vans e 6 ambulâncias em frente à Assembleia Legislativa. Indagado sobre a possibilidade de rompimento, o governador Rafael Fonteles foi enfático. Possibilidade zero, disse ele na sua fala. Já o ministro afirmou é que o momento é de diálogo, e que o projeto é do partido, então, é dos trabalhadores, deve estar acima de lideranças. E complementando, disse mais, somos duas pessoas que sabemos o tamanho da responsabilidade que temos com o Piauí, ou seja, responsabilidades com o nosso Piauí, colocar o Piauí em primeiro lugar, valoriza o time, organizado em 11 partidos, diálogo é isso que gera entendimento, disse ele. Meio-dia, 24 minutos, hora certa, Zen Imóveis. Tio é preso após invadir casa para tentar matar sobrinho e que aconteceu no litoral do Piauí, lá em Parnaíba. Um homem identificado como Jean de Andrade, ele foi preso na noite de domingo, dia 1º, ontem, no bairro Igaraçu, em Parnaíba, por suspeita de tentativa de homicídio contra o próprio sobrinho. De acordo com a Polícia Militar, o homem compareceu, né? Ele compareceu à sede do batalhão, informando então que o suspeito, o tio da vítima, teria arrombado a porta e também a janela de uma residência para procurar o sobrinho, a intenção de matá-lo. A testemunha relatou então ainda que o suspeito ameaçou a mãe da vítima e uma criança autista que estava na residência. Ao chegarem ao endereço indicado, ao endereço de Jean, a esposa, né, do suspeito tentou enganar os policiais, afirmando, então, ela tentou enganar, né, mas assim mostrando que suspeito tentou enganar, mas que ele não morava no local. No entanto, a equipe ouviu informações na casa ao lado, né, vizinha, questionado, o morador, então, informou que estavam apenas ele e o filho pequeno no local, né? Ele e o filho pequeno no local. Aí ele foi, então, submetido à busca pessoal e conduzido à central de flagrantes. No local foi constatado, então, que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. O corpo de um jovem, né, de 19 anos é encontrado após afogamento em Piripiri, né, em Piripiri. O corpo de um jovem, jovem Caulian do Nascimento, Frota, 19 anos apenas, que foi encontrado na manhã desta segunda-feira, dia 2, né, segunda-feira, dia 2, após ele se afogar na cidade de Piripiri, no norte do nosso Piauí. Segundo o Corpo de Bombeiros, o afogamento se deu, né, o afogamento ocorreu no domingo, dia 1º, ontem, por volta das 16h30, após o jovem fazer um mergulho em um riacho da região. Após o corpo do jovem ser localizado e resgatado, uma equipe do Instituto Médico Legal, IML, foi acionado para procedimentos legais e remoção do corpo. Horas certas, Zene Imóveis, agora 12:30. Boa tarde. Ok, cidade, muito boa tarde. Segue então nosso Fronteiras em Notícia. O rio Maratauã entra em estado de atenção em Barras. Lá na cidade de Barras, chuvas podem chegar a 100 milímetros, né? O rio Maratauã em Barras está em cota de atenção nesta segunda-feira, dia 2, segundo o monitoramento é feito pelo Serviço Geológico do Brasil. O rio está com 3,56 metros de altura, sendo 3,5 metros o nível da cota de atenção. A cota de atenção é no monitoramento no monitoramento dos rios, né, indica o nível em que o corpo da água atinge uma marca crítica, exigindo assim um nível de acompanhamento mais, de monitoramento assim mais frequente, né, pelas autoridades, mas sem a necessidade de pânico, nada de pânico. O monitoramento é feito na estação Pedrinhas, um dos bairros de Barras, lá da cidade de Barras, frequentemente afetados pela inundação do rio durante o período chuvoso lá na cidade de Barras. Após alagamentos, Defesa Civil mobiliza equipes e alerta para mais chuvas no Piauí. No estado do Piauí, atenção para mais chuva. Fortes chuvas registradas, né? As fortes chuvas registradas neste final de semana provocaram alagamentos, transbordando riachos, transtornos em diversas cidades do sul do Piauí. Em alguns municípios, o volume acumulado ultrapassou a média esperada para o mês de fevereiro, acendendo então um alerta da Defesa Civil Estadual. De acordo com o coordenador do Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil do Piauí, o Michel Francisco, equipes foram deslocadas para avaliar a situação nas áreas mais afetadas pelas chuvas. Já tem uma equipe em direção à região para avaliar a situação nas regiões próximas a Simões, como Fronteiras, Marcolândia e outras áreas que foram suscetíveis às chuvas nesse final de semana. Uma das cidades afetadas, a nossa cidade Fronteiras. Michel Francisco informou que o cenário, esse cenário que já vinha sendo monitorado devido à situação de um sistema meteorológico que favorece a formação de chuvas intensas na região. A gente já estava, então, esperando essa quantidade absurda de chuva, até porque uma zona de convergência que vem do Atlântico Sul inicialmente estava trazendo muita chuva, umidade para a região sul do estado do Piauí. Consequentemente, houve cidades no estado que foram acometidas por essas chuvas, principalmente nesses últimos quatro dias, né? Últimos quatro dias. E esses volumes estão além do esperado para a média, né, do mês de fevereiro. E, consequentemente, a gente indica também para os gestores, né, essa preocupação, essa prevenção na questão das próximas chuvas que estão, essa prevenção aí, na questão aí das próximas que irão chegar nas próximas semanas. Explicou que vem muito mais chuva por aí, né? Vem muito mais chuva. Segundo, então, a tendência é de continuidade nas precipitações, especialmente na faixa centro-sul do estado do Piauí. A previsão é de que, para os próximos dias, a região centro-sul tenha um aumento nesse período de chuvas. Há uma possibilidade, né? E aí a gente, todos os dias, nós estamos aqui fazendo acompanhamento diário, 24 horas das chuvas, emissão de alertas também para a população se precaver, É quando há também a necessidade, há uma intervenção perante os gestores e também, se caso houver a necessidade, acionamento da Defesa Civil, é o que alertou e ressaltou. Então, a situação em Simões, um dos municípios afetados foi Simões. As chuvas intensas provocaram transbordamento de riacho às margens da rodovia estaduais e que ligam a cidade a Picos e Marcolândia. Na noite de sexta-feira, dia 27, a água chegou então, né? Lá na cidade, transbordou riachos às margens das rodovias e que liga a cidade de Picos, também Marcolândia. Na noite de sexta-feira, dia 27, a água chegou então a encobrir uma das passagens, dificultando então o acesso a algumas localidades. E também diante de todo esse cenário, né? Esse cenário então, a Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos alertas oficiais e priorize a segurança, priorizem então a segurança. Em primeiro lugar, é que ela fique em alerta quando houver então a emissão, né, de um alerta, tanto da Defesa Civil Estadual, quanto também da Defesa Civil Municipal e também dentro dos órgãos da Prefeitura, para que, caso haja a necessidade de uma evacuação, de um movimento maior dessa barragem, né? Sair totalmente sem deixar nada, sair, leve tudo, desocupem logo, né? É melhor ter cuidado com a vida do que com bens materiais. Em primeiro lugar, a vida, lógico, né? E aí a gente preza pela segurança da população, reforçou o coordenador. A Defesa Civil destacou também que segue monitorando aí as condições climáticas, orientando aí a população, acompanhando canais oficiais para a receber avisos, recomendações em tempo real. E agora na Cidade Fronteiras, agora é meio-dia, agora e 42 minutos. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência, pela atenção, sintonia, companhia. Muito obrigado. Você com o rádio ligado, alô você também no Rádio Usnet. E segue então nosso Fronteiras em Notícia. A BR-222 segue interditada totalmente após caminhão ficar preso, um caminhão que ficou preso em uma ponte, né? A BR-222 em Piripiri segue interditada e sem previsão de liberação. A rodovia sofreu uma interdição no sábado, dia 28, foi sábado, dia 28, então, essa interdição. Após um caminhão caçamba fica preso em parte da estrutura da ponte, né? Ficou lá preso em parte da estrutura lá da ponte, né? E o caminhão ficou lá preso. A rodovia segue sem liberação ainda. Na manhã desta segunda-feira, dia 2, a Polícia Rodoviária Federal informou que o caminhão foi retirado, porém, a BR segue ainda segue, a rodovia federal segue sem tráfego, né? O que informou então a Polícia Rodoviária Federal. E foi o caminhão, que o caminhão foi retirado, porém a BR segue interditada nos dois sentidos, né? Para reparos, fazer os reparos após a ponte de madeira sofrer desgastes na estrutura. E agora da cidade, agora meio-dia e 45 minutos. Olha, vamos participar do Trido. Trido em honra a São José, de 16 a 19 de março, na Igreja Matriz Fronteiras, aqui em nossa cidade. É o Trido em honra a São José, né? O primeiro Trido que vai acontecer, é um Trido em honra a São José, de 16 a 19 de março, na Igreja Matriz, nossa cidade. José, homem justo, de grandes atitudes, de fé. José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Né? De 16 a 19 de março, na Igreja Matriz Fronteiras, é o Trido em honra a São José. Vamos participar, né? Olha, atenção, o Hortifruti Guatuense, em virtude aí das fortes chuvas que atingiram o nosso município, o Hortifruti Guatuense está agora temporariamente funcionando na casa, na residência do nosso amigo galego do Hortifruti, como é conhecido por todos nós, né? Temporariamente está funcionando lá, mas logo logo o Hortifruti vai estar em um novo endereço, enquanto passa então por uma geral o prédio do Hortifruti. Mas por enquanto está na casa do galego, né? E aí, posteriormente, eu vou informar o novo endereço do Hortifruti, tá bom? Mas, repito, o Hortifruti está funcionando temporariamente ali na casa do galego. Agora meio-dia e 45 minutos, 46, retificando. Homem é preso após ameaçar filho com faca e agredir policial. É na cidade de Pionono. Um homem de 45 anos, identificado pelas iniciais FWS, foi preso em flagrante. Foi na tarde deste domingo, dia 1º, na cidade de Pionono, cidade vizinha, após ameaçar. Ele ameaçou de morte o próprio filho e agrediu um policial militar durante a ocorrência. O caso ocorreu. Esse caso que aconteceu no bairro Conjunto, no bairro Conjunto Rafael, né? São Rafael, lá em Pionono, zona urbana da cidade. De acordo com informações do grupamento de polícia militar de Pionono, a equipe foi acionada por um jovem de 23 anos, após relatar que estava sendo ameaçado pelo pai e que, né, ele encontrava-se armado com uma faca. A guarnição, então, se deslocou imediatamente até o local e constatou que o suspeito portava duas facas e apresentava comportamento agressivo e hostil, passando a proferir ofensas contra policiais, contra a polícia. Ainda conforme a polícia militar, o homem avançou de uma forma ameaçadora contra a equipe, sendo necessária, então, intervenção com o uso moderado da força para contê-lo. Durante a ação, o suspeito resistiu à prisão e entrou em luta corporal com um dos militares, provocando a queda do agente e causando lesão em sua mão. Apesar da resistência, os policiais conseguiram, então, desarmar o indivíduo. Ele foi desarmado, então, e foi e apreenderam as duas facas. O mesmo, após então ser contido, o homem então continuou desacatando a equipe e chegou a ameaçar de morte os policiais. Durante os fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia de polícia civil, juntamente com o solicitante da ocorrência. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de porte de arma branca, também fora de casa, sem autorização, lesão corporal, também lesão corporal dolosa contra agente de segurança pública no exercício da função, resistência, desacato e ameaça. O homem permanece preso à disposição da justiça. E agora em Fronteiras, agora a hora certa, Zeni, meio-dia, 50 minutos, boa tarde. Olha aí, panificadora Mestre Chico, atenção, segunda sem lei, é isso mesmo, segunda sem lei da panificadora Mestre Chico, aproveite, você compra na panificadora Mestre Chico, coxinha, salsichão, pastel, por apenas 3,50 a unidade, ou 3 unidades por R$10. É hoje, segunda-feira, panificadora Mestre Chico, e aproveite, terça-feira do bolo, amanhã, terça-feira, do bolo, panificadora Mestre Chico. Qualquer bolo, qualquer sabor, por apenas R$10. Panificadora Mestre Chico, tradição e qualidade. Avenida Landry Salles, centro de Fronteiras. E segue então nosso Fronteiras em Notícias. Vamos destacando mais notícia no jornal, né? Destacando mais notícia. Temperatura 28 graus agora em Fronteiras. Probabilidade de chuva diminuiu aqui, mas 20%. Umidade relativa do ar está razoável, que é essencial para a nossa saúde, é 60%. Está 69%. A velocidade do vento, 6 km por hora, praticamente parado o vento em nosso município. Segue então nosso Fronteiras em Notícia, meio-dia agora e 53 minutos, né? Meio-dia e 53 minutos, nós vamos aqui acompanhar mais notícia, direto TV Cidade Verde, Teresina. Vamos acompanhar a chamada de emergência para a operação, a polícia descobre que era falsa. Olha, me coloca agora um trecho da ligação que chegou ao serviço 190 da Polícia Militar nesse fim de semana. Coloca aí. 190, qual é a sua emergência? Oi, aqui é da Polícia Militar. Posso ajudar, senhor? Está acontecendo alguma coisa? O senhor matou uma mulher? Esse homem disse que matou uma mulher. Uma ligação, um chamado que chegou ao serviço 190 e mobilizou imediatamente todas as guarnições possíveis para esse endereço. Porque quando uma ligação cai lá, automaticamente a tecnologia já dá para a polícia a localização de onde veio. E quando a polícia chegou lá, qual era a situação? Me coloca aqui, por favor, a Micaela Ramos para me trazer os desdobramentos, porque terminou em prisão, mas não pelo motivo do assassinato. Micaela, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Thiago. Mais uma vez para você e para todo mundo. Exatamente. A polícia tratou esse trote como uma ocorrência de prioridade máxima, considerado que foi informado que foi um crime contra a vida, um crime de feminicídio. Então, várias viaturas, várias equipes foram empregadas. No entanto, como se tratava de um trote, a ocorrência acabou resultando na prisão desse senhor de idade que realizou esse trote. Mas para que a gente tenha os detalhes, está aqui ao meu lado o tenente-coronel Edvan Nunes, comandante da RONI. Comandante, de que forma foi que aconteceu essa ocorrência? Bom dia. Bom dia, Piauí. Nós estávamos de serviço no sábado, fomos acionados via Copom, que teria acontecido um feminicídio no centro da cidade. Como nós estamos aí numa frente de combate a esse crime, acionamos aí as nossas forças especializadas. Né? A pessoa disse que tinha matado uma mulher dentro de casa e ainda se encontrava lá, meio surtada. E acionamos aí o BOP, acionamos a RONI, acionamos o nosso gerenciamento de crise, como também a cúpula da segurança pública. E ao chegar no local, detectamos que era apenas um trote, tratava-se de uma comunicação falsa de crime. De imediato, nós conduzimos esse senhor de idade para a central de flagrantes. Fizemos o boletim de ocorrência e ele vai responder perante a justiça por esse crime, por esse cometimento de falso crime. Inclusive, a Polícia Militar tem registrado um aumento na ocorrência de trotes aqui para a própria PM. Sim, nós fizemos aí o levantamento aí de trotes. Chega em torno de quase 1000 ligações só para a Polícia Militar de Trotes, onde nós deslocamos as nossas forças policiais para checar, porque toda e qualquer ligação que é feita pedindo apoio, pedindo uma viatura da Polícia Militar, nós vamos para o local dar assistência, servir a população e servir de maneira séria, né? Porque o nosso papel é esse, servir bem a comunidade. E a gente aproveita aqui e reforça e solicita que as pessoas não façam essas ligações falsas pedindo o apoio da Polícia Militar, porque toda vez que a gente vai para uma ocorrência dessa, que é uma ocorrência de falsa comunicação de crime, a gente está deixando de atender outra ocorrência que alguém pode estar precisando do nosso serviço. Então fica aqui a nossa solicitação para a população que as pessoas não façam essa comunicação de falso crime para o 190. Muito obrigada, então, pelas informações, Tenente Coronel Edvan Nunes, comandante do Batalhão de Rondas Extensivas de Natureza Especial, a RONI. Importante colocar isso, porque, afinal de contas, quando um efetivo da Polícia Militar é mobilizado para uma falsa comunicação de crime, como o comandante do RONI falou, pode acabar resultando na falta do atendimento de outra pessoa que poderia estar precisando mais, né? Então, por isso mesmo, não se deve passar trote para nenhuma corporação da Força de Segurança Pública, e a gente vai continuar acompanhando esses registros. Thiago, vale a gente ressaltar também que a gente teve acesso a alguns dados aqui sobre falsa comunicação de crime referente ao ano de 2025. São mais de 12.800 ocorrências de trote só para a Polícia Militar. E neste ano aqui de 2026, só em janeiro, foram 817 trotes, e neste mês de fevereiro, até o momento, 545. Então, são muitas ocorrências dessa natureza e, bom se dizer, pode resultar em prisão, como foi a desse caso. Tiago. Muito bem, cidade, nós estamos chegando aqui à reta final do nosso Fronteiras em Notícia, edição desta segunda-feira, hoje, 2 de março de 2026. Obrigado, meu Deus, mais esse trabalho realizado com sucesso. Muito obrigado, Fronteiras. Obrigado, Brasil, pelo carinho, pela audiência, pela sintonia, companhia. Muito obrigado mesmo, de coração. Bom início de semana. Bom início de semana, obrigado pelo carinho, bom início de mês, né? E obrigado pela audiência de hoje sempre. O jornal tem um apoio cultural todo especial de Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo Novo Tempo, Prefeito Eudes Agripino Ribeiro, também do Secretário de Cultura e Turismo do nosso município, Vice-Prefeito Dr. Norberto, do provedor Giganete Telecom, melhor para você, Zen Imóveis. Até amanhã, mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia. Logo mais à noite, muito mais notícia para você no Jornal A Voz do Brasil, das 19 às 20 horas. Você sintoniza CYX 837, Canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Alô, amigos do esporte! Começa agora na Fronteiras FM, Panorama Esportivo. Tudo sobre o futebol local, nacional e internacional e outras modalidades esportivas com os comentários de quem entende. Panorama Esportivo. Apoio Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo um Novo Tempo e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Sendel. Apresentação, Internacional Bira e Manuel de Severo. Apresentação, Internacional Bira e Manuel de Severo. Ok, beleza. Forte abraço para você, meu amigo, para você, minha amiga. Estamos chegando com o nosso panorama esportivo. Aqui se fala de esportes, aqui se fala de futebol. Comigo, o Internacional Beira, Emanuel Severo, 13 horas e 6 minutos desta segunda-feira, 2 de março de 2026. E a todos o nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito. Vamos juntos com o futebol. E aqui se fala muito de futebol no nosso programa. Temos os estaduais com semifinais ainda, definidas já finais. Tivemos finais ontem também, além de muito sobre o futebol dos estaduais neste final de semana. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Bira, amigos ouvintes da Fronteiras FM, você através da Rádiosnet. Fla-Flu no Rio de Janeiro, a grande final, Palmeiras e Novo Horizontino em São Paulo. Surpresa aí, viu? Um pequeno chegando lá, viu? É, eu disse a você, é perigoso esse pequeno, Novo Horizontino. Tem, mostrou um bom futebol, assim, não tem a posse de bola não, mas na saída é rápida. É rápido, o time tá muito jogando rápido. Muito, Emanuel, tá dando certo. Aquele time, quando tudo se encaixa e tudo tá dando certo, é o que tá acontecendo com o Novo Horizontino. Cancelada as semifinais da Copa Master Fronteiras. Sim, não tivemos no final de semana, hein, gente? No sábado. Na sexta tivemos os veteranos. Sim. Debaixo de água, né? Também. Debaixo de chuva, mas tivemos. Mas deu pra ter o jogo, né? Beleza, então é isso, galera. 13 horas e mais 8 minutos. É muito assunto, como sempre. Muito futebol pra gente falar, comentar aqui no nosso programa, no nosso panorama esportivo. Aqui também trabalhamos em nome de Prefeitura Municipal aqui de Fronteiras, prefeito Eudes Ribeiro, vice-prefeito doutor Norberto, que é diretor e presidente aqui da Rádio Fronteiras FM, também trabalhando em nome de Sendel, Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, e agradecendo aos nossos parceiros e amigos, patrocinadores que acreditam no nosso trabalho, no nosso programa, o meu amigo Edvan Bezerra, o nosso Diógenes, secretário de Finanças, Eudes Filho, vereadora Liege, trabalhando para o povo, o empresário Arlan, lá da Bioforma Academia, pensou em performance, pensou Bioforma Academia, a sua academia em Fronteiras, lá na Avenida 7 de Setembro. O nosso Fila Adelfo também é parceiro nosso e amigo do esporte. Seu José Araújo, lá do Bar JA, Encontro dos Amigos, lá no centro, ali na Travessa Pedro Alves de Souza, número 94, vizinho a João dos Picolés, parceiro e amigo nosso do esporte, lá do Bar JA, Encontro dos Amigos, o nosso amigo Seu José Araújo. 13 horas e mais 10 minutos, Emanuel. Eu começo aqui com o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. Ontem tivemos 6 gols em jogo. O Sport e Náutico empataram em 3-3 no primeiro jogo da final, Emanuel. Que jogo movimentado, hein, Bira? 6 gols em uma final, onde geralmente jogo de final é truncado, é estudado, não tem muitos gols, é difícil. É, e aqui teve muitos, hein? Teve muitos. 3-3 é um placar realmente muito, com muitos gols. E fica aí tudo em aberto para o próximo. Eu não sei se era lá no campo do... Era do Náutico. Do Náutico. Acho que do Náutico, mano. Aqui agora o próximo vai será na Ilha do Retiro. E o Sport é forte lá dentro. Né? E se recuperou o Sport, né, Bira? Começou mal o ano. Já terminou mal o ano passado, né? Sim. E aí esse ano começou mal lá no início. Era perdendo, mas se recuperou. E está aí na grande final com uma grande chance de ser campeão. Beleza, 3x3 aí no primeiro jogo, já são 13 horas e mais 11 minutos, é o nosso panorama esportivo, primeiro jogo também da final do Campeonato Cearense ontem, Fortaleza e Ceará, que não levaram um grande público ao estádio, mas os dois empataram em 1x1, Emanuel, com o mando de jogo do Fortaleza. É, o vovô Bira sempre aperta o Fortaleza. Inclusive, no ano passado, o causador do Fortaleza ter tantos problemas foi o vovô, justamente na perca do Campeonato Cearense. Exatamente. Para o Ceará. E mais uma vez está aí apertando. Né? É um clássico realmente muito forte aí do Ceará. E ambas as equipes têm chance de ser campeão, tanto o Ceará como o Fortaleza, são duas equipes muito parelhas. Equilibradas, né? Equilibradas. Fortaleza teve alguns anos aí à frente, mas depois caiu muito de produção. Saiu o Vojvoda, deu uma queda ali, digamos, no Fortaleza. Já estava acontecendo essa queda com o Vojvoda. Com o Vojvoda ainda. Fortaleza já havia. E o Ceará um crescimento, né? Um crescente. E o Ceará se manteve e o Fortaleza agora está tentando se recuperar novamente. Beleza, os dois que estarão, Emanuel, né? Na Série B agora também. Então são o quê? Quatro duelos que terão Fortaleza e Ceará. Porque dois já são nessa grande final. E mais dois serão pela Série B. E pode acontecer também na Copa Nordeste, né? Sim, a Copa do Nordeste, exatamente. A Copa do Nordeste pode acontecer. Então teremos muito Fortaleza e Ceará, mesmo, viu? Podem ficar no mesmo grupo. É. Mas você falava, Bira, da renda, do pouco torcedor. É incrível, Bira, não sei se pela quantidade de jogos, mas é incrível como você vê o público de São Paulo e Palmeiras ontem, só 29 mil pagantes. Eu achei muito pouco, não sei se é porque é o estádio. Não, a capacidade, Emanuel, foi recorde. A capacidade foi recorde. Foi recorde, mas. É porque o estádio não abriga mais do que 30 mil. Pois é, então, mas deveria ter chegado aos 30, né? É. Mas assim, muito, muito baixa a renda esse ano dos times. Né? Não estão conseguindo levar o torcedor. Também é muito jogo, cara. É muito jogo, não para. Tem que ser muito dinheiro para esses caras estar todo jogo. Exatamente. Né, nos estádios. Mas eu acredito que venha logo começar a melhorar as rendas, principalmente nos clássicos. Nos clássicos. Nos clássicos, muito pouco mesmo. Do Rio de Janeiro mesmo, nós tivemos clássico aí com 12 mil torcedor, 13 mil, isso é pouco demais. Eu fiquei surpreso ontem no clássico Grenal, que o Grêmio conseguiu levar 50 mil torcedores ao estádio, juntamente com o Internacional, né? Eu fiquei surpreso, porque ultimamente também, tanto os jogos do Grêmio como do Inter, seja pelo Gauchão ou pelo Brasileiro, não estão levando mais do que 10 mil, e ontem, por ser uma final local, levaram 50 mil à Arena do Grêmio. Ontem não poderia ser diferente, Bira. É. Não poderia ser diferente. E a mesma coisa, eu acredito que vai acontecer lá, no Beira-Rio. É. Porque é um clássico, essa rivalidade entre essas duas equipes é impressionante. Impressionante. Tinha que ter muita gente mesmo para ou apoiar ou ao mesmo tempo, né, vaiar. Mas a torcida do Grêmio realmente deu show ontem. Beleza, já a gente chega também no resultado, que foi muito elástico, eu diria, para um jogo de final entre Grêmio e Internacional. E já falando de Grêmio Internacional, o Grêmio venceu 3x0. Muitas acusações que árbitro da partida é torcedor do Grêmio, que quem estava no VAR também é gremista, porque tem no seu Facebook ou lá nas redes sociais uma foto tirada entre as costas dele, no paredão, é uma foto do Grêmio, do estádio do Grêmio. Então, por conta disso, há acusações que são gremistas, tanto o Daronco, que foi o árbitro de ontem, o Klein é quem será o árbitro do jogo do domingo que vem, mas toda uma polêmica também, porque teve lances em campo, Emanuel, que ocasionaram que o Daronco não deu cartão sequer amarelo para o time do Grêmio, e deu sim cartão para o time do Internacional, além do Bernabé, que foi expulso ao parar a jogada, ao derrubar o Amuso, que faria ali naquele momento o gol do Grêmio. E por ser o último homem, foi derrubado pelo lateral Bernabé e foi expulso no jogo. E tem jogo no Brasil que a arbitragem não erra? Então. É, mas tem, no jogo de Vasco e Fluminense não aconteceu tantos erros assim. É um errinho ou outro ali. Isso. Que é normal, o ser humano é falho. Cara, mas assim, pelo menos no lance de um gol, que o cara do Grêmio rouba a bola e ele sai dividindo com os jogadores do Inter e sai o contra-ataque, ali eu não vi falta, que eles ficaram reclamando de falta, eu não vi falta naquele lance. Ele dividiu a bola, né, sem usar o pé por cima. Já entendeu? No segundo gol, acho. O do Grêmio saiu dividindo a bola ali, dividiu com dois jogadores do Inter. Sim. E ganhou na raça. Eu não vi falta, pelo menos nesse lance ali, e os pessoal do Internacional reclamaram muito desse lance. Você está falando em um lance que houve uma dividida, que eu acho que um dos jogadores do Grêmio, ao se estender no chão ali como forma de carrinho, a bola sobrou para o jogador do Inter, que caiu, mas no contra-ataque o Inter se armava e perdeu a bola, e no contra-ataque o gol. Ficaram pedindo falta do jogador do Grêmio. Não, para mim não teve falta. E assim, o Grêmio, a gente até comentava fora do ar, que um placar de 3-0, se o Grêmio deixar reverter lá no Beira-Rio, aí também é um absurdo para o Grêmio, viu, cara? Cara, eu não sei nem o que pensar. Sinceramente. Como o Grêmio, mais... porque o Grêmio também comete muita falha, muitos erros. Claro, gente, que futebol é futebol. É. A gente vê coisas no futebol que, entendeu? É uma coisa incrível quando tem momentos no futebol. É. Agora, cara, o Internacional tomar um 3-0, coisa que é difícil de acontecer num clássico. Mesmo o Grêmio jogando em casa, entendeu? O Inter deu mole, viu? Muito mole, mano. Deu mole, e é um placar bem elástico para o jogo da volta no Beira-Rio. Eu não vi muito desse jogo, Bira, só alguns lances nas redes sociais, mas assim, o Grêmio foi merecedor da vitória. O Grêmio foi merecedor, né? Tem reclamação? Tem, porque... Não... E essa do Daronco, ser torcedor, assim... Não é pro todo mundo tem seu time de futebol, cara. Dirigente, jogador. Todo jogador tem seu time aí que torce. Mas os caras são profissionais. Sim. Assim, agem ali. O Arthur ainda não é profissionalizado, mas ele ali é tipo uma profissão, cara. É uma profissão ali. É. Ele tá exercendo uma coisa ali que, se ele for levar pro lado pessoal, emocional, né? De torcedor, sim. For levar pro lado do torcedor, ele vai se prejudicar o seu trabalho. Mas não é o primeiro Grenal que ele apita, mano. E assim, claro que se ele postou, se ele tem alguma coisa e deixou vir a público, é ruim pra imagem dele. Não, eu não vi nenhuma... Não deveria nenhum árbitro de futebol que torce pelo time, todos eles têm seu time, não deixar escapar, né, principalmente na mídia, né? É... Pra quem torce, pra, entendeu? Não falar, porque quer queira, quer não, vai apitar um jogo e pode acontecer um erro. Sim. A favor desse time que ele torce. E, infelizmente, o pessoal não vão perdoar. Não vão. Vão achar, vão logo acusar que é porque o cara é torcedor. E não é. Erros, gente, acontece. Foram vários erros que aconteceram ontem, entendeu? Absurdo. Erros dentro de campo, eu até que aceito. Claro que tem uns erros que a arbitragem comete, que é um absurdo. Mas eu até que eu aceito quando é o dentro de campo. Agora o VAR... Que tá ali. Nós vamos falar sempre aqui, meu amigo. 300 imagens. Sim. Entendeu? Eu não aceito esses erros de forma alguma. Pra mim é má vontade. Pra mim tem alguma coisa por trás. É, porque foi colocado justamente pra isso. Bom que ontem o árbitro Daronco errou para os dois lados, viu? Porque teve muito lance polêmico ontem, mas para os dois lados. Apenas a questão do Inter é o porquê questionaram que o Grêmio não tomou cartão e só o Inter foi quem tomou cartão. E olha que teve entradas duras ontem de jogadores do Grêmio, como o Arthur, que deveria até ter sido expulso pelo que ele fez ontem com o jogador Borré, na grande área do Internacional. Já a expulsão do Indemir foi completamente normal, tinha que expulsar mesmo. É. Era o último homem, o cara ia sair na cara do gol. Tinha que expulsar mesmo, era ali, é lance mesmo, na regra, para cartão vermelho. Beleza, então tá aí pro torcedor do Grêmio, grande vitória na arena ontem, 3-0 aí pro nosso Grêmio, em busca do título. Seu Luiz Roseno, meu amigo. É, rapaz, Antônio tá feliz. Antônio Tampinha. Sim. É o nosso amigo Naldinho. Feliz da vida aí a turma do Grêmio. E com mais finais aí que tivemos, Emanuel, tivemos também pelo Campeonato Catarinense, primeiro jogo da final ontem, também o Barras venceu a Chapecoense 3-1 no primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense. No Campeonato Paranaense também, primeiro jogo da final, Operário e Londrina 0-0 aqui no Campeonato Paranaense. A gente fica admirado porque não temos nem Coritiba e nem Atlético Paranaense nessa final. O Londrina é o terceiro maior time lá do futebol paranaense, Pira. Já teve muitas conquistas do campeonato paranaense e não é grande como o Atlético Paranaense, mas é um time grande. Pois é, que coisa, hein? Agora 13 horas e mais 22 minutos. Mandar um grande abraço à Dona Maria de Seu Diomédio, ao Antônio de Seu Diomédio, Biezão Erinaldo, na sintonia do nosso programa. Com mais estaduais, tivemos o Campeonato Goiano, as semifinais do Campeonato Goiano nesse final de semana. No sábado tivemos Goiás e Anapolina, que no primeiro jogo empataram em 2-2 e no jogo da volta, Emanuel, persistiram no empate em 1-1 e aí nos pênaltis o Goiás conseguiu a vaga para a final, vencendo a Anapolina 4-3 nos pênaltis. No outro jogo tivemos Vila Nova e Atlético Goianiense. No primeiro jogo o Atlético Goianiense venceu 2-0 e ontem empataram em 0-0. Então teremos aí aquela grande final entre Goiás e Atlético Goianiense, Emanuel. A rivalidade boa aí também, viu? São as quatro melhores lá do Goiás que chegaram nas semifinais. A Anapolina fica ali um pouquinho atrás. Sim. De Goiás, de Atlético Goianiense. Vila Nova. O Vila Nova também é um time que chega sempre. E dessa vez não deu para Vila Nova chegar. Né? E vamos ter aí um clássico, uma rivalidade mesmo grande entre Goiás e Atlético Goianiense. Beleza, seguindo com mais estaduais, o Campeonato Paraibano, semifinais aconteceram também nesse final de semana. No sábado, o Souza perdeu para Campinense 1-0 e ontem o Serra Branca venceu o Botafogo. Olha aí, Emanuel, surpresa aqui no Campeonato Paraibano. Souza, que é bem forte na competição, perdendo a sua primeira semifinal, jogo de ida para o Campinense, assim como também o Botafogo, que é outro grande lá da Paraíba, perdendo seu primeiro jogo das semifinais por Serra Branca. Então tivemos dois pequenos aqui conseguindo vitórias. A gente já tem, assim, digamos que uma surpresa do 13, né? Ficar fora, que o 13 é um dos grandes da Paraíba. É um dos grandes, isso. O 13, o Botafogo, o Souza, né? E aí, foi o primeiro jogo, né? Sim, são os primeiros jogos. São os primeiros jogos, mas correndo um risco de ficar fora. Já é uma vantagem, por mínima que seja, mas é uma vantagem. Beleza, tá aí o nosso panorama esportivo, 13 horas e mais 25 minutos. Mandar um grande abraço a seu Belichó. Alô, seu Belichó, na sintonia. Seu Edmar Bezerra lá do Panorama Construções, a Dona Aparecida, seu Antônio Ribeiro, Dona Irene Cajueiro, torcedores do Flamengo. Hoje tem Flamengo, hein? Seu Merim flamenguista. Olha aí, rapaz. Tá aí esperando. O Flamengo já tá classificado, viu, seu Merim? Merim, Dona Nessi, lá no acampamento, sempre em sintonia com a gente. O Flamengo já tá classificado, não rapaz, tem... É interessante como já falam de uma forma como é triste time pequeno, né, Manuel? E ainda mais o quanto perdeu no jogo de ida 3-0 para o Flamengo. Você vê que ontem, quando o Fluminense já conseguiu, né, a vaga já como primeiro finalista do Campeonato Carioca, a imprensa toda já era Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. E se o Flamengo não vencer esse Campeonato Carioca, pelo menos ontem, uma fonte importante lá da imprensa dava notícias que o Léo Jardim, ex-Cruzeiro, já foi procurado e sondado, mas aí é coisa de jornalista. Eu não sei. Mas jornalista é um bicho medonho. Os cabas fuçam mesmo. Se não for campeão carioca, o Felipe Luiz cai. Mas eu já falei aqui, né? Que ele já corria o risco de cair se não fosse campeão dessa final que teve agora com o Lanús. Perdeu, ele se segurou. Se perder um carioca, Bira, não tem como se manter. Infelizmente não tem, porque o carioca é um campeonato que... É o mais charmoso, como diz. E aí não tem como continuar o Felipe Luiz. Se eles fizerem isso, é surpresa. Uma diretoria, um time covarde como é o Flamengo, que tinha um Dorival Júnior ganhando tudo, eles tiram para trazer um cabo de fora, faz covardia com o jogador... o tempo todo. O Vitor Pereira, né, que passou por lá. E se eles já tiverem... E eu não duvido nada deles já estarem contactando, sem dúvida alguma. Porque eles é com o cara empregado, né? E... Já conversando ali. Conversando, sem dúvida alguma, o Flamengo é mestre nisso. Beleza, tá aí. São 13 horas e mais 28 minutos com mais estaduais. Já o Carioca e o Paulista pra gente... ainda falar aqui no nosso programa pelo Campeonato Mineiro, Emanuel. Eita, Tite, quase não vence, hein? Cruzeiro e Pouso Alegre, no primeiro jogo o Cruzeiro venceu 2-1 e o Cruzeiro voltou a vencer novamente 1-0 e já está na final